Na selva de pedra o caminho é denso. Piso firme, mas o coração é intenso. Cada tropeço motivo pra me levantar. Nos becos escuros vejo a luz a brilhar. Quando o mundo desabar e o céu fica cinza, eu me levanto, ressurgir das cinzas. Cada batalha uma lição que eu encaro. Na tempestade o farol eu não desamparo. Primeiro motivo, a dor que ensina. Cada cicatriz uma força que se destina. Do fundo do poço eu subo com mais firmeza. Meu grito ecoa, minha alma é certeza. Segundo motivo, a esperança que acalma. Mesmo na escuridão, a luz nunca falta. No meio do caos, encontro meu chão. A cada queda levanto, sigo o coração. Quando o mundo desabar e o céu fica cinza, eu me levanto, ressurgir das cinzas. Cada batalha uma lição que eu encaro. Na tempestade o farol eu não desamparo. Quando o mundo desabar e o céu fica cinza, eu me levanto, ressurgir das cinzas. Cada batalha uma lição que eu encaro. Na tempestade o farol eu não desamparo. Terceiro motivo, a força dos meus sonhos. Cada passo dado é um passo com tamanho. No campo de batalha enfrento o medo, desafiando o impossível, sigo meu enredo. Quarto motivo, o amor que me guia. Nos dias mais sombrios é luz que brilha. Na jornada incerta meu coração é farol. Em cada desafio sigo firme e com o som. Quando o mundo desabar e o céu fica cinza, eu me levanto, ressurgir das cinzas. Cada batalha uma lição que eu encaro. Na tempestade o farol eu não desamparo. Quando o mundo desabar e o céu fica cinza, eu me levanto, ressurgir das cinzas. Cada batalha uma lição que eu encaro. Na tempestade o farol eu não desamparo. Levanto poeira, desbravo o caminho. Na adversidade encontro meu destino. Cada desafio uma chance pra brilhar. Na luta constante eu nunca vou parar. Quando o mundo desabar e o céu fica cinza, eu me levanto, ressurgir das cinzas. Cada batalha uma lição que eu encaro. Na tempestade o farol eu não desamparo. Quando o mundo desabar e o céu fica cinza, eu me levanto, ressurgir das cinzas. Cada batalha uma lição que eu encaro. Na tempestade o farol eu não desamparo. Do fundo do poço eu vejo um horizonte. A cada tropeço eu me torno mais forte. No fim da jornada o que importa é viver, ressurgir das cinzas, sempre renascer.